Foi na loja do mestre André que eu comprei um pifarito. Tiro-liro-li, um pifarito. Ai, olé, ai, olé. Foi na loja do mestre André. Ai, olé, ai, olé. Foi na loja do mestre André. Foi na loja do mestre André que eu comprei um pianinho. Clim, clim, clim, um pianinho. Tiro-liro-li, um pifarito. Foi na loja do mestre André que eu comprei um tamborzinho.